Meu irmão, pare de pensar, está tudo perdido. E as portas se fecharam pra você, e Deus não está contigo. Nunca pense em desistir, essa porta vai se abrir, a vitória vai chegar. Deus prova, mas não esquece, na luta ele aparece, nunca vai te abandonar. Vai batendo nessa porta, mesmo que esteja fechada. Vai orando e confiando, Deus está te provando. Vai batendo nessa porta, pra Deus nada é impossível. Essa porta vai se abrir, vai batendo nessa porta. Essa porta vai se abrir, a vitória vai chegar. Deus prova, mas não esquece, na luta ele aparece, nunca vai te abandonar. Vai batendo nessa porta, mesmo que esteja fechada. Vai orando e confiando, Deus está te provando. Vai batendo nessa porta, pra Deus nada é impossível. Essa porta vai se abrir, vai batendo nessa porta. Vai batendo nessa porta, nunca pense em desistir. Essa porta vai se abrir, nunca pense em desistir.